Pastor 117, autorizado ingresso na pista esquerda, táxi até parte de autoridades, observando viatura de sinalização. Pastor 17. Autorizado táxi pela pista para parte de autoridades, até a viatura, pastor. Bom, no 604 para o ponto de para o ponto de na posição. Pena 2 está autorizado, senhor táxi. Dois, três, cinco, solos 2-1, livre à direita, táxi via Alfa, chamante da Juliette, não me escuta. Táxi via Alfa, chamante da Juliette. O TAM 3305, observe a aeronave da Webjet, que está fazendo o pushback, após o recuo da aeronave, ingresso à esquerda, TAM 62. Ok, estamos observando a aeronave agora, fazendo pushback, após a passagem na mesa, eliminação da entrada. Prosseguimos para o 06, então, tá 3305. Corrente Salvador, boa noite, total 9907, no localizador. Se a gente continuar a aproximação, reposto trem, checado final total. Tal. Frequência livre. Tal, cheque trem, livre pouso, pista 10, vento 150 graus, 12 nós. Passou externo, embaixo travado. Que autorizado o pouso. Câmbio, livre pouso, total 9907. Para o táxi Web 6747, com 101 a bordo, autonomia 357, alterna a consciência. Se a gente vai aguardar para o táxi. Azul, padrão, na frente do BDF. Quem mantém a posição azul? Milhas, desça para 2 mil pés, está autorizado a aproximação e ILS. 2 mil pés, autorizado ILS 33, suficiente, mais de 4 minutos. Total no solo de 2000, táxi à direita, Alfa aqui no Pax 3, na minha escuta. Siga o táxi até o ponto de espera da 1-0, chama o ponto de decolagem. Está de ponto para a 1-0, chama a próxima. O EB-6747 vai seguir a aeronave da Gol, pode ir adiantando o táxi, segue a aeronave da Gol até o ponto de espera, chama a próxima para decolar. 6747. Salvador 6313. Ou 3, possível. Autorização Guarulhos. Ciente, aguarde cópia. Guarulhos. 4235, observe a passagem da aeronave Webjet após a esquerda, portão 3. B04 autorizado, alinhar e decolar, vento 130 graus, 109. Passaria 2224, pronto, a cópia? Autorizado para Juazeiro, nível 350 via Pêsulo 19, decola da 1-0 com curva esquerda na saída Momo, transição Froti. Aciona o código 5054 e o controle é 1-20 decimal 8. Afirmativo, confirma o nível 350, chame para acionamento. A 747 autorizada, né? Mantém 1-0. Três, 1-3, pronto a cópia. Na próxima, 3-1-3. Autorizado, Guarulhos nível 360 via Brídia, Pêsulo no meio e Belo Horizonte. Na cola da 1-0, curva à direita, na saída da El, Leda e depois Rua Bridge. Aciona 5050, controle 120 decimal 8. Guarulhos 360, autorizado. Boa. Da El, Leda, Bridge, Pêsulo 16, Belo Horizonte. Aciona 5050, controle Salvador 208. Correto, chama para acionamento. B04, decola 31, controle 208. 208, obrigado. Controle Gol 1604. Gol 1604, controle Salvador, contato radar. Radar. 747, vento 140 graus, 129, ele vai colar. Localizador 3398. Positivo, compete aproximação, cheque trem, chame a torre 1186-3398. 286, obrigadão. Web 747, decola 33, controle 208. 208, 6747. Controle Salvador, Web 6747. Web 6747, controle Salvador, contato radar. Ciente da presença, autoriza Leda. Livre. E cheque o trem e já tem autorizado o pouso pista 10. O vento 120 graus, 12 nós, TAM 3398. Embaixado checado, ele pôs 9033, a ver, obrigado. 98, olha os 37, linha direita, táxi via Alfa e chame antes da Juliette na minha escuta. 30 e voe para Abuco. Chame Recife, frequência 12685, gol 604. Tente Abuco, distrito 330, gol 604, confirmando Recife. 12685. 2685, obrigado. Salvador, boa noite, Oceano 6224, ciente da informação Alfa. Oceano 224, esse é o controle Salvador. Acione identificação, voe direto Duna descendo 5000, ajustado 1021 para o IRDS. Duna descendo para 5000 no 021 no 6224. E a frequência é 1251. Positivo. E flight level 370 via Upper Zulu 10 until Natal, then according to your flight plan route. After takeoff, turn left to Puka, departure and Zipa transition. Squawk 5053 and the control is on 208. Tracing na via de esquerda, porta 8. Okay, we plan to fly level 370 via Upper Zulu 10 Natal and then fly plan route. After departure, left hand to Puka, Zipa transition 5053 squawk and the partial frequency 1208. Correct, to call to push and start. We'll call the enemy. Porta 8, 3698, esquerda. Não entendi, muito baixo. Ok, agora melhorou um pouco. No 4 autorizado, chame táxi. Na área remota está autorizado, chama para o táxi. Tirano 224, passa 9300 a 39 milhas, desça para 3000. Descendo 3000, 6224. Controle de Salvador, Rio, segurado 72. Rio 5972, Salvador. Acione identificação, ajuste no 021, desça para 5000 pés, BONF, chegada BONF, número 2 para POL. Relativo, autorizado até 5000 pés, na chegada BONF, com ajuste 1021. Informa que perdeu o contato com o centro Recife, aí passou a escuta do controle de Salvador. Ah, ok, já troquei confidências com o melhor centro de controle a seu respeito. Muito obrigado, cara. 106. Ele táxi, confio o POB? 106. Quem tá livre do táxi à direita, se a ponte espera, chama pronto pra decolagem. Táxi, tá bom. Tá muito baixa a transmissão, tá livre o táxi, confio o POB? Ok, ciente, tá livre o táxi, via Pátio Índia até Ponte Pela, champanhe para decolagem. Ground Europa 084, we are ready for full stand 1-1. Okay, clear to push and stand 1-1, report to taxi. We are for push and we'll call you for taxi, Europa 048. Para o Oceano 224, Rio 5972, a torre nos informa, a chuva forte. Obrigado, senhor. 5972, velocidade 220 nós. Ok, reduzindo para 220 nós. 972. Oceano 224, desça para 2000. 2000 pés, 6224. Três autorizado, alinhado e decolar, 120 graus, 14 nós. Rio 5972, altitude liberada até 3000. Até 3000 pés. Nossa. Oceano 224, está autorizado a aproximação em LS. Autorizado a aproximação em LS, 224. Tenente Passaredo, aguarde. Salvador, muito boa noite, o TAN 3305 para Recife com nível de 330. Recife, aguarde cópia. Estimativo, livre decolar. 224 autorizado, alerta, mantém 10. Seja assim, o pacote agora. Consiga. Autorizado Recife 330 nível, via turística 58, decola curva esquerda, saída Puca, transição Aracaju, aciona 5057, controle 208. Tá 3305, olha, pista 10, curva esquerda na Puca, Aracaju. 330 autorizado para Recife, pela turística 58, 5057, o transponde 208, o controle para o TRAN 3305. Correto, chama para acionar. Ok, obrigado. 972, desça para 2000, livre e LS. Para 2000, livre e LS. Isso, 972. Controle Salvador, Chanel 63, 123, boa noite. Oceano 1700. Oceano 313, controle, contato rodar. É 9360, pode rodar, El? Pode. Tá, El, 6313. Oceano 224, Rio 5972. Segunda torre, não chove mais. 7-6-2-2-4. Taxi to India, report ready for takeoff. I'm holding short to runway 10. Beginner and India to hold short of runway 10.